A gente tentou, eu não vou negar. Sua indiferença me fez pensar. Eu te avisei que eu ia embora. É, não adianta nem tentar, nem me procurar por algum bar. Eu já fiz minha escolha, tô caindo fora. Vem, vem. Pode ir embora que eu não quero a sua volta. Meu coração bateu, fechou, trancou a porta. Eu não aguento essa paixão mal resolvida. Tô indo embora, vou sair da sua vida. Pode ir embora que eu não quero a sua volta. Meu coração bateu, fechou, trancou a porta. Eu não aguento essa paixão mal resolvida. Tô indo embora, vou sair da sua vida. A rocha gostou do senhor. É, a gente tentou, eu não vou negar. Sua indiferença me fez pensar. Eu te avisei, eu ia embora. Eu já fiz minha escolha, tô caindo fora. Pode ir embora que eu não quero a sua volta. Meu coração bateu, fechou, trancou a porta. Eu não aguento essa paixão mal resolvida. Vou indo embora, vou sair da sua vida. Pode ir embora que eu não quero a sua volta. Meu coração bateu, fechou, trancou a porta. Eu não aguento essa paixão. Quem souber cada fim, joga a bola lá em cima, vambora, gente. Vem! Pode ir embora, que eu não quero a sua volta. Meu coração bateu. Eu não aguento essa paixão mal resolvida. Pode ir embora, que eu não quero a sua volta. Meu coração bateu, fechou, trancou a porta. Eu não aguento essa paixão. Coisa boa!